frecuencia libre. Passo externo, tem que baixar travado, 5446. A gente aguarda em pista livre, 5446. 46. Ah, firma 2521 no solo 36, livre à direita, solo 121 decimal 9. Para puxa, acionamento, voo 1169, na posição 11. Voo 1169, autorizado, reporte para o táxi. Reportada para o táxi, voo 1169. 2217, ponto, espera pronto. Ah, tá, 3217, mantenha a porta de espera. Ah, bem, 5446, livre pouso no 10, vento no 20 graus, cono 19, altímetro no 0, no 1. Autorizado pouso pistão no 0, ajuste 611, tempo 5446. Localizador Campo à Vista, 5364. VP5364, complete final ILS, torre 11895. 1895, completa ILS, obrigado, bom serviço. Gráfico. Alfa 3560, iniciado só para aproximação, vai seguir Alfa Tango 72 da Trip, 7 milhas e meia frente. Então, então, resultado. 3045, autorizado, chame para o táxi. Papapá Lima, Papa Mike, prossiga. Solo 38, livre à direita, solo 121 decimal 9. 29. Qual a altitude que tá mantendo? 500 pés. Ok, manter-se em condições visuais, ainda não recebo transponder, 611 ajuste, tenho tráfego Alfa 1109, tá também no litoral forte, prosseguindo para a Praia do Forte, mantendo meu pé, fique atento ao tráfego. Aéreo 2521, agilizando, autorizado cruzamento da pista 0. Tudo sentido contrário, mantendo 500 pés e pode se avistar o tráfego. Reportará a distância do tráfego. Pra 3560, vai passar a duna, complete final ILS, torre 11895. 295, 3560, posição completa. 4, livre pouso 110, vento 110 graus com 119. Livre pouso 5364. Torre Salvador, boa tarde, 3560, passando Duna, já avisou. Tá, 3560, reparte externo. Certo. Gol 1169, autorizado táxi até através do portão 06. Trip 5446, autorizado táxi via Juliette para o passo 3. Porte. Agora estou recebendo o o radar agora 20 milhas no nordeste de Salvador. Mantenha 500 pés, autorizado, vai direto. O tráfego informado anteriormente está 2 milhas à frente, sentido contrário. Novembro, Oscar Romeu, tráfego helicóptero informado anteriormente, 1 milha e meia agora, 12 horas, sentido contrário. De chegada a Mari, vê se mantém a 4 mil pés, 1011 ajuste. Confirmando a nave de locução. Autorizado sinal e LS que se reinforme o localizador. 2 mil informarado o localizador, só 8 na nave. Sombra 4 de colagem. Está completo. Ok. E 560, vento 130 graus com 119, altímetro 10 no 1, livre pouso na 10. Livre pouso na 0, 3560. 3217, após o Airbus na curta final, ali mantém no 0. Após a Airbus, ele mantém na 1-0, 3-2-1-7. Alfa, antes da Juliette, 3-1-4-5, para o táxi, 1-6-7 a bordo. 3 horas e 40, Campinas. Trans 3145, livre táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10, quando eu acho uma torre 198 decimal 95, altímetro 0091. Livre táxi pela Índia, ponto de espera vai chamar 8 9 5. Mas eu estou a pouso no prédio forte ou estou sobrevoo? 3195, torre 198, decimal 95. 198, 5364. Trip 5364, tem condições de taxiar sem interferir com o tráfego da Gol? Debateu. Trip 5364, livre táxi via Juliette, para a remota 543. Remota. Cruzeiro. Polo Salvador, Tango 3560, livrou na época. Tango 3560, livre táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, antes do Juliette, 3560. Alardão no zero. Iniciando, 3-2-1-7. Bono 620, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1 no 0. Ali mantém 1 no 0, Bono 620. Oi, boa tarde, do 3-1-4-5, número 2, ponte de espera. Bom dia, tá 3-1-4-5, mantém o ponte de espera. Quero ponte de espera, 3-1-4-5. Decolado aos 4-5, controle 1-9-3-5, ao voo. Obrigado. Controle, as movimento. Libera a velocidade na chegada? Liberado. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Dan 3217, decolou. A Dael na pista. 3217, sua mantenha 360, vigilância. Quem? 360, vigilância. Comandante? Gente, vento 110 graus com 109, altímetro 109, reporte fora do solo, Flora Norte. 869, acompanhe final ILS, torre 1 no 895. 895, vou chamar. 0 graus, como 0 nato. Decolagem gol no meio, obrigado. Oi, é o gol no 869. Gol no 869, reporte externo. Reporte externo, externo. Caso 6909, informação em curso, Quebec, pronto, cópia. Azul 6909, autorizada para Campinas, nível de voo 340, do calor da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, Upper Zulu 16, Bravo até Zulu, após direto trive, após companhia rota do plano, transponder 5117, controle Salvador 199.35. Gente, controle 199.35, um voo. 10935, Bravo. Voe direto, bridge. Bridge, graça, TAM 3, 2, 1, 7. Azul 4206, desça para 2000, autorizado sinal ILS, chame localizador. 2000, liberi ETS, chama estabilizado. Vale, boa tarde, gol 6210. Na aproximação, livre pouso na 10, ventou no 10 graus com 9 nas, altímetro no 0 nono. 620. Poderia voar direto o Jamo? Autorizado o Jamo. Obrigado, Jamo, obrigado. Controle Guardião 02. Guardião 02 prossegue direto, Madre de Deus. Forma visual com local de pouso. Forma visual com local de pouso, Guardião 02. Após o Boeing da Gol na curva final, ali mantém no zero. Após o Boeing na curva, ali mantém no zero. Na escuta? O 969, sim. 1169, próxima ponte de espera está na escuta? Na escuta, 1169. Gente, a aeronave à sua frente está no mesmo nível e na mesma rota, a separação seria de 5 minutos. Podemos tentar uma mudança de nível, qual nível nos sugere? 380. Confirme 380. Confirmo. Gente, por enquanto. enquanto pela NES 360, vamos coordenar com o centro Recife. Solo 869, solo 50, livre direita, solo 12, um decimal 9. Direita 219, voo 1869, vamos embora. Salvador, uma boa tarde, voo 1869, livre na sua escuta. Voo 1869, livre táxi via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 2, voo 1869. Passaredo 2231, vira o táxi via parte 1, taxi índia para o ponto de espera da pista 10, quando lá chama em torre 118 de sua 95, altímetro no 091. Torre 118 de sua 95, passaredo 2231. Antes da Juliette, repartindo do Juliette. Antes da Juliette, reportar o 1869. Estabilizado visual, azul 4206. E complete final, ILS, torre 118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Boa. Entendido, dando 5.011, tirando 62. Perdeu só para 2.000, livre das restrições em TAP. Autorizado sinal ILS, ajuste 611. 2.000, PEV 11, autorizado TEC também, 62. Positivo. Correto, da Passaredo. Após a passagem da TR da Passaredo, livre táxi via Juliette para o portão 02. Aqui agora só após o colega da Passaredo para o 02 via Juliette, 1869. Tá, é autorizado. Obrigado. Pulo 1169, alterado então para o nível 380, temos uma aeronave no ILS que a princípio irá decolar após a mesma. Pulo 1169, autorizado nível 380 agora. 380, braço, pulo 1169, enquanto vai alinhar e decolar imediato. Gente, porém a aeronave já está praticamente sobre o externo, vai aguardar o 1169. Tem posição, pulo 1169. Torre Batalha Azul 4206, final de 4 milhas, baixada e travada. 4206, livre pouso na 10, vento 1-10, graus com 09, altímetro no 09. Livre pouso 1011, 4206. Passaram 2231 na escuta. 2231, a escuta no ponto de espera pronto. A gente tem condições de taxiar um pouco mais à frente para liberar a passagem da aeronave na retaguarda? Afirmativo, 2231. Grato. Muito obrigado, amigo. Obrigada, Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste no 091. Frequência livre. Pode entrar na cor da final, linha ainda tem 1-0, gol no 1-0. Pô, Rica. Trabalha mais não, né? Aqui. Autorizado, sinal ILS, informe estabilizado. Esperado. rodando em Coição Gol no 620, chame o centro. 1-2-6-8-5, até não 3-3-6-5. 2-6-8-5-3-3-6-5, 620, boa tarde. Zero complete final ILS, torre 1895. 295, boa tarde. Controle 297, controle. 3217, controle. Chame Recife 125, 1 na antena 1-3-3-9-5. Max. Quem tiver dito 1902, 0-1. Nave, linha decola, dono zero, vento no 1, 0 graus com no 1, né? A linha decola, no 0, gol, com no 1, não era. Negativo, temos a aeronave já próximo ao externo, mantenha o ponto de espera 2231. Vai, Matheus, 2231. Direita da rota, formações por 40 milhas. Ok, tá livre de desvio, qual a próxima vai manter? Tomando 220. Tente. Zero, livre pouso na 1-0, vento no 2-0 graus com 1-9, altímetro no 0-9. Livre pouso no 0-1-1-0-1-2-0. Com 1-9-6-9, decolado ao 5-9, controle 1-9, decimal 3-5, bom gol. 7-9-3-5, bom final de semana. Boa tarde, esse é Oscar Vitor, prossiga. Controle Salvador, boa tarde, gol 1169, Dael Leda. 1169, suba ao 380, saída dela. 380, Dael, gol 1169. 3231, na paz, o Oxenel na curta final ali, mantenha no zero. Pode passar na... Nossa. Rasta a vista saída da Elza Brito. Negativo. Cassiolo 121.9. 9, boa tarde. O Luciano tem condições de voar da Elza. Delta, Alfa, Eco Lima. Ah. Azul 6909, autorizado, chamber táxi. Zero, boa tarde, né? 3190, 1110 graus com 119, livre decolar da 10. 7, livre decolar da 10, 2231. Boa tarde. Terra 3395 e uma boa tarde. 10. Clima de mal, para repetir a informação. Controle Gol 1169, pode voar abrir. Inicialmente Leda aguardando o brito. Leda aguardando o brito, vou no 1169. 3190, desça para 2000, ajuste 611, informe o localizador. Tá 3190, desça para 2000, ajuste 611, reporte o localizador. 2011, reportando o localizador, tá? 3190. Muito grato, uma boa tarde, 2231. Melimal, autorizado para Vitória da Conquista, nível de voo 100. Decola da pista 17, curva à direita na saída Arbor, após direto, transponder 5563, controle Salvador 199.35. Autorizado, Brice, voo 1169. Limão Papo, cotejamento correto para acenamento, chave torre 1-1-3-9-5. Serra Oscar Vitor, da El Luiz após Bridge. Juliette, acelera 62, 1-0. Acelera 62, 1-0, mantém a posição. Mantém, antes da Juliette, então. Paulo, tem possibilidade de solicitar o colega da Azul para fazer o pushback naquela posição, liberar a entrada do 4? Acelera 62, 1-0, não tem como, mantém a posição. Gente, eu acho que eu ia. Paulo 6909, táxi tem 95 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 4 horas de autonomia. Azul 6909, 95 a bordo, livre táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame TUI 1-1-1-95, altímetro 1-0-1-1. Via Índia até o ponto de. Senair 6210, livre táxi via Juliette para portão 04. 04, mesmo. Né? 491 no Tripes, boa tarde, na ideal, desça para 4000, chegada a Amã. Voa, toque. Forma um ajuste 1-0-1. localizador TAN 390. 390, complete final ILS, torre 1895. 1895, boa. Controle 2231, possibilidade de voarmos direto no ATAP? São Paulo, nível de voo 430, decola da pista 17, com curva à direita, saída da EOL e da Bridge, após direto Cosmo, Papá, Oscar, Sierra, Mike, Uniforme, após direto Bravo até Azul, após direto para o Caminhão do Plano. Transponder 5136, controle Salvador, 199-35. Boa tarde, TAN 3190, alfa milha do Simbra, baixo cavalo. Boa tarde, TAN 3190, vento 120 graus com 119, altímetro no 091, avalie pista livre. Aguardando, TAN 3190. Rádio Carvita, protegimento correto para acionamento sobre torre 119-395. Zero, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-1-9, altímetro no 0-1-1. Livre pouso, tá 3-1-0. 69-1-9, decolador 08, controle 1-1-9-35, bom voo. 0-3-5, obrigado, até a próxima. Rotatória, reporte a vista aeróbica. Controle Salvador Azul 6919, decolou na sua escuta. Azul 6919, suba ao nível 340, saída da EL. Pode voar direto Leda após 2000? Claro. Direto Leda 46919. Limpo 00, confirme posição. Quente. Limpo 00, reporte na taxa de hotel. Zero, solo 09, livra direita, solo 121, decimal 9. 319, tá, 310. Solo Salvador, tá, 3190, desconto. Liberando a pista no zero na Eco. Tá, 3190, livre táxi via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 5, tá, 3190. saiu na proa 145 para interceptar o lance. Desce até 3 mil aguardando prosseguir. Tá bom. Alfa, decolado alto 1-2, controle 1-9, decimal 3, 5, bom voo. Decolado 4-5, formação Quebec, aguarde para acordar a CLL. Qual nível? Aguarde 140, Léo. Questiona aqui o controle. Lima, Lima Alfa, saída Arbo, suba para nível 100. Tem a restrição dos 3 mil? Confia para o controle. Arbo, Lima Alfa, tem a restrição dos 3 mil na subida Arbo? Firmo, está livre da restrição. Grande Lima Alfa. Número 2 para cópia. Gripe 5-4 no 5, cópia. 5-4 no 5, autorizado, Ilhéus, nível no 4-0. Via Golf 677. Decola da 10, cor direita, sai da Coral. Controle 1935, transponder 5135. Correto, 140, reporte pronto. Chama 2, 1895. 1895. Papá, Novamba, Oscar Romeu. Lembra, Oscar Romeu, ingresso na sinal no 7, reporte final de 2 milhas. Passará, Novamba. Após, prossegue, via Zulu 21. Controle 1935, transponder 5053. Segundo 3395, obrigado. Um negativo, controle 119, decimal 35. Correto, reporte para acionamento. Drive, prossiga. Qual é o destino do voo? Gente, vai decolar para que setor? Partiu quantas milhas? 7, passagem travada, November, Oscar Romeo. O destino é Matheus 5, aeroporto. Gente, livre pouso no 7, ventou no 0 graus com 9, altímetro no 09. Bate 5, então, vai decolar para RMA. Prossegue então, 17 com Proa Norte, o Família Bravo. É tu qual PB? Gente, mata a bordo. Autorizado, chama para o táxi. Se mantém 4 mil, ajuste 1.000 e... 1.011. P5491, desça para 2000, autorizado ILS, tem que se reinforme localizador. 2000, autorizado procedimento, X-Ray, informa no localizador 5491. November, Oscar Romeo, salvo Zona 8, livre táxi, parte 5. Controle L2231, possibilidade de voarmos direto conquista? Desculpa, barreiras? Pode voar barreiras, 2231. Voando barreiras, grato, 2231. Estabilizando o localizador 5491 da trip. 491, complete final ILS, torre 1895. Completa 1895, muito obrigado, um excelente tarde, parabéns pelo contrato. Falou, grato. E Salvador, nosso cordial boa tarde, é o trip 5491, estabilizado no localizador da 10. Boa tarde, 5491, reporte externo. Reporte externo, vai estar travado, 5491. Prossiga. Família Bravo, tem condições de taxiar via pista, decolar da 17 para o norte? Família Bravo, está livre o ingresso, reporte na cabeceira 17 para decolagem para o norte. Salvador 5 491, passou no externo. 491, ventuno 20 graus, cono 2 graus, altímetro no 0 no 1, livre pouso na 1 no 0. Autorizado, pouso na 0, 549, da trepa. Autorizado, chama para o táxi. Ingresso na pista, reparte na cabeça no 7. E 491, informa o helicóptero, vai decolar à esquerda do eixo de aproximação, sem interferir, vai decolar para o norte. Já, ponto certo. Mas altímetro no 0 no 1, reparte para do solo. 7 militar. Pesado, táxi até o hotel, ajuste 1011, qual o PLB? Um vento novamente para o 549 da Tripe. Gente, reporte no hotel. Paulo Salvador, 3567, está com o 360 para Brasília, pronto para a cópia. 3597, segunda informação, Quebec. Ciente da Quebec, 3567, aguarda. Controle 19 decimal 35, bom voo, confirmando, vai para Enrimar, Tanguilha Brava. Tanguilha Brava, está fora do solo, senhor. Confirmando, vai para Enrimar. Não, vai seguir próximo à pista ali, do próximo ao pedágio de Laura. Ciente, controle 19 decimal 35, bom voo. 3935, voo, Tanguilha Brava. Então, boa tarde, ó. Papa Romeu, Tamidia Brava. Tamidia Brava, possível. Decolado, no sentido nordeste, vai manter sobrevoo, tá com checador a bordo, próxima pista do... próxima pedágio de Aura. Ciente, condições visuais na escuta, mantendo 500 pés, Tamidia Brava. Ah, manter os 500 pés, Tamidia Brava, senhor. A companhia, a linha mantém na 1 no 0. Só um minutinho, vou confirmar aqui. Estou com a aeronave taxiando, vou confirmar se vai ser possível o seu puxo. Pesada, essa não entra posição, guardando push. Bom, Salvador, muito boa tarde, 4206. 4206, boa informação. É Quebec, é o número 2 para a Copa, senhor. Ok, Quebec. Seria a saída prevista para Recife? Saída Puca. Puca, obrigado. 2521 na escuta? 4 no 5, vento 1 no 0 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 1, livre decolar da 1 no 0. Chame a torre, 1895 para coordenar o táxi via pista. Boa tarde, da triple grau, vocês. 5491, Alfa Juliette, porta para o Pátio 3. Alfa Juliette, Pátio 3, 5491, vai. 1869, da Gol, autorizado, push no portão 2, reporte táxi. Salvador, Chaleiro 6201, informação do Quebec, autorização, valeu. É 201 no Quebec, confere o terceiro cópia. Dan 3567, cópia. Termo pronto para a cópia 3567. 3567, autorizado Brasília, 360, via Pesolou no 7. Vai decolar da pista 1 no 0, curva direita, saída boa, elefa, controle 1935, transponder 5147. Monitorizado, Brasília 360, presumo 7, decolada a destra, para a direita, arbor, transmissão eletra, 719, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 4, 7, transponder, 3567. 3567, correto, reporte pronto. 3567. Azul 4206, cópia. Outra cópia. 4206, autorizado Recife, nível 350, via Perisc 58. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 1935, transponder 5153. Autorizado Recife, nível 350, approach 58. 5-1-0, curva da esquerda, pode saída Fuca, Aracaju, transponder 5153, 1935, 4206. 4206, cotejamento correto, reporte pronto no 8. Porta de 143, chegada bom, se desça e mantenha 4 mil pés, 611 ajuste. Repartiado e pronto no 7. Dois, já avisou com a de pouso? Sequestra ali para o pouso. O 645 desce para 2000, ajuste 1011, forma localizador livre ali. Descendo para 2000, autorizado o INS, reportará estabilizado, bem repartido. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado Galeão, 360, 10 da cola, direita da Euleda, após o direto bridge e após conforme a rota do plano. Autorizado 10 SMAP, deixa de lúvido. Controle 1935, transponde 5142. 360, Galeão, de cola 10, da direita da Euleda. Mato Grosso, Barbacena, 1931, 4-2. 2-0-1, cotejamento correto, faça cheque no teto 40 rádio, e vou entrecortar essa transmissão. Confira aí como recebe agora? Ah, é claro. Voo 1869 para o táxi com 157 a bordo, 3 horas 45 alternando Campinas. 869, táxi via Índia, quantos da torre? 1895, ajuste 1011. Via Índia, 1895, 1011, voo 1869, uma boa tarde. Posição alinhada, Oscar Vita. Série 2521, decolada aos 30, controle 1935, bom voo. Sim, controle 1935. Tarde, 1869, mantenha o ponto de espera, devido à aeronave decolando da outra pista. Será o próximo após a aeronave na outra pista, 1869. Está mantendo o voo 1869. 360. 7360. autorizado e avistando com 1945. É 45, contato final ILS 2-118-95. 18-95. Vitor, livre decolada 17, vento 1, 0 graus com 9 nós. Salvador Gomo no 645, passando Simbra, com trem baixado e travado. Flight na LS 18952. Torre Salvador Gomo no 645, passando Simbra, com trem baixado e travado. Gomo no 645, livre pouso na 1-0, vento 1-0, graus com 9 nós, altímetro no 0-9. Livre pouso na pista 10, Gomo no 645. Oscar Vitor, decolado aos 3-2, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. General 3-5, obrigado, bom trabalho. Controle, boa tarde, o Papa Romeu Serra Oscar Vitor vai passando 2.500 metros na sexta. Serra Oscar Vitor, suba 430 na saída da El. 430, saída da El, Serra Oscar Vitor. Após a aeronave da companhia na curta final, ali mantenha no zero. Posso levar a companhia, ali mantém no 0, voo no 869. Para pushback, acionamento 23567 no gate 03. Livre acionar, chamber taxi 3567. Autorizado, chama para o táxi, 3567. Controle, Papa Romeu Sierra Oscar Vitor, possibilidade de coordenar com o Recife a bridge? Que aguarde coordenação. Escuta. Chame Recife agora, frequência 1260 alterno 288.